Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, estamos começando mais um programa aqui. Hoje é dia 19 de abril, são 8 horas da noite em ponto. Já estamos ao vivo aqui na rádio, estamos ao vivo aqui também na live do Facebook. E vamos começar o programa de hoje. Hoje um programa especial, na verdade a segunda edição, nós já fizemos uma aqui. Um acústico, apenas versões acústicas de músicas conhecidas, não tão conhecidas, mas sempre do rock. Tá certo? Deixa eu dar aqui, vamos só começar a live aqui no Facebook, também no meu Facebook particular. Aí todo mundo pode acompanhar também. Vamos dar... Deixa eu abaixar o volume aqui para não atrapalhar. Vamos dar um share aqui. Só um minuto. Já vamos começar, só um minutinho. Aí está, vamos lá então. Legal, valeu. Todo mundo online aí e vamos assistir. Já temos a Juliana online e vamos começar o nosso programa de hoje. Então a gente começa hoje com um americano de Nova York, nascido em 48. Ele é vocalista e compositor multi-instrumentista. Ele ficou muito conhecido nos anos 70 como vocalista de uma grande banda que já tocou inúmeras vezes aqui na Neo Rock Zone. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, o vício em drogas atrapalhou bastante a carreira e o sucesso da banda caiu. Ao final de 86, ele terminou o tratamento de reabilitação e voltou em grande estilo regravando Walk This Way com o Run DMC. Essa música vem da trilha sonora do filme Armageddon e foi gravada em 2014 em um evento em sua homenagem organizado pela National Music Publishers Association. Então a gente vai curtir, para começar o programa de hoje só de acústicas, Steven Tyler com I Don't Want to Miss a Thing. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't want to miss a thing, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I still miss you, baby. And I don't want to miss a thing. Ooh. Lying close to you, feeling your heart beating. And I'm wondering what you're dreaming. Wondering, is it me you're seeing? Then I kiss your eyes and I thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I'd still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close and feel you're so close to mine. And just stay here in this moment for all the rest of time. Yeah, yeah, yeah. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream, the sweetest dream would never do, I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. I don't wanna miss a thing. Aí começamos com uma versão extremamente acústica e com backing vocals diferentes aí de I Don't Want to Miss a Thing do Aerosmith. Nesse caso aí está só o Steven Tyler, ele é acompanhado por alguns músicos que não são do Aerosmith, mas fizeram um grande som. E agora a gente vai com uma banda americana de Nova York, formada em 87, que combinou elementos de glam metal e progressive metal durante sua carreira. O período de maior sucesso foi final dos anos 80 e começo dos anos 90. Com o surgimento do grunge do começo para o meio dos anos 90, a banda foi desaparecendo da mídia. A música de hoje vem do segundo álbum, que chama In the Heart of the Young, mas obviamente com uma pegada aí acústica. Então a gente vai curtir Winger com Can't Get Enough. Yeah. when I'm in your chains, it's understood. My soul confession, devils do it. Get me, girl, it's up to you. Radio Station. Aí, esse foi Winger com Can't Get Enough. Eu tava falando aqui na live, enquanto tocava a música, na verdade, eles pegaram essa música que é um hard rock e fizeram uma pegada blues, né? Então ficou bastante interessante, apesar de ter guitarras aí, mas é uma versão diferente da original. Legal. Deixa eu ver o que estamos falando. Olha aqui, o Birigui. O Birigui tá online aqui, deixa eu ver o que ele tá dizendo. Tá dizendo que o aplicativo não está funcionando. Uma pena. Vamos testar aqui. Vamos testar aqui para ver como é que tá, ver se a gente consegue resolver. Mas valeu por estar ouvindo aí, Birigui. Aí a Juliana também falando que essa música é uma boa pedida para o vídeo do dia na Big Rock. Depois eu vou falar da Big Rock and Roll para vocês. Legal? A gente vai agora com uma banda escocesa de Dunfermline, formada em 68. Até o começo dos anos 70... era mais conhecida no Reino Unido e em países do leste europeu. Com o lançamento do seu sexto álbum de estúdio, chamado Hair of the Dog, de 75, a banda ganhou fãs internacionalmente, especialmente pelos hits Hair of the Dog e Love Hurts. Então a gente vai tocar uma do álbum de 74, chamada Rampant, e a música chama-se Sunshine e a banda Nazaré. Brighter and deceiving. Até o último acorde de Sunshine com Nazaré aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 17 minutos e a gente está fazendo aí um especial acústico hoje, na verdade o segundo, né? E estamos tocando só músicas desplugadas. Esse foi Nazaré, voz inconfundível de Dan McCafferty, grande som para a gente ouvir aí. Eu queria convidar vocês para acessar o www.archive.org. É o site onde a gente guarda os nossos programas, então a gente está gravando, na verdade, o programa. Depois a gente sobe lá, para quem não ouviu poder ouvir, você pode baixar também, ouvir no seu celular, enfim. Pode baixar ou pode ouvir ali diretamente no site, se você não teve tempo de ouvir aqui ao vivo na quinta-feira à noite, que é quando a gente faz os nossos programas, certo? Então, www.archive.org. E aí você vai na barra de procura e digita Neo Rock Zone, separadinho mesmo, diferente do aplicativo, né? Então Neo Rock e depois Zone. Clica Enter e aí você vai achar quase todos os nossos programas, inclusive o da semana passada, que a gente teve um probleminha técnico aí. Fizemos uma gravação diferente, não do dia ao vivo, mas fizemos depois uma gravação e tá lá para você ouvir também. Legal? Muito bom. Então vamos continuar o programa de hoje. A gente vai ouvir agora um americano de New Jersey. Ele é vocalista, compositor, multi-instrumentista e, ocasionalmente, ele é ator também. Ele ficou muito conhecido por ser o guitarrista da carreira solo de Ozzy Osbourne. Muitas de suas guitarras têm um design de um alvo preto e branco, sendo a Gibson Les Paul a mais conhecida delas. Ele tocou no nosso outro especial acústico também e volta nesse com uma música da banda do Chef, que é como ele chama o Ozzy. Então a gente vai curtir agora na Neo Rock Zone, Zakk Wylde com NIB. Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I'll give you all those things you thought unreal. The sun, the moon, the stars. Zakk Wylde fazendo uma versão muito introspectiva de N.I.B. do Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Grande som, grande som. Eu queria mandar um beijo para Maite Wills Tiger, é aniversário dela hoje. Ela não deve estar ouvindo, mas eu sei que o pai dela tá, então parabéns para ela, um beijão, valeu. E agora, vamos ver quem que tá na live aqui, se a gente consegue ver quem que tá na live. Temos o Birigui, temos a Juliana. Valeu, muito obrigado. Vamos continuar aqui com o programa. Agora a gente vai com um clássico dos acústicos. Esse inglês de Cambridge nasceu em 46 e passou a ser muito conhecido quando entrou para a maior banda de rock progressivo de todos os tempos em 68, como guitarrista e vocalista. A partir de 87 ele se tornou o principal nome da banda e com a saída de Roger Waters, ele se tornou o principal nome. Hoje ele tem uma carreira solo consolidada, com 4 álbuns de estúdio e 3 turnês mundiais. A música de hoje vem do álbum de sua antiga banda de 75, do mesmo nome da música. A gente vai curtir então Acústico Total. David Gilmour com Wish You Were Here. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role? Thank you. on your online radio station. Aí um grande som de Pink Floyd com David Gilmour fazendo esse som acústico. E não sei se vocês prestaram atenção, mas na hora do solo, quem faz o solo é um cello. Sensacional o som, versão diferente. E aí agora a gente vai tocar uma banda que talvez seja a que mais tocou na Neo Rock Zone desde o programa 1. Eles são originários de New Jersey, já são mais de 100 milhões de álbuns vendidos. Em 89, com dois violões apenas, eles tocaram duas de suas mais famosas músicas no MTV Video Music Awards, e o que foi a inspiração para a série de shows acústicos MTV Unplugged, que tantas bandas já participaram. Por isso eles não podiam ficar de fora desse nosso especial. Essa vem de um dos maiores shows registrados deles, em 96, no estádio Yokohama, no Japão. Essa vai especial para Juliana, que curte muito a banda como eu. A gente vai ouvir então Bon Jovi com I Die For You. You could see inside my heart, then you'd understand. I never need to hurt you, I ain't that kind of man. I might not say I'm sorry, might talk tough sometime. I might forget the little things, keep you hanging on the line. Send you roses, buy a time of me. I could see inside you, I know who we are. My love is like a hunger, all without it we would starve. Promise promises he will forget. We are cares for being good with no regret. Into the fire we cry. Die for you, I'd die for you. I'd do anything, I'd die for you. You know it's true, baby, I'd die for you. I'd die for you, I'd cry for you. The game right now underneath you. You know it's true, baby, I'd die for you. Your online radio station. Aí, grande fase do Bon Jovi, 95, lançaram These Days. E aí esse show em Yokohama fez parte da turnê These Days. Sensacional. Pro final do show eles fazem uma parte só acústico. E começa com I Die For You, todo mundo no banquinho, violão, baixo acústico também. Sensacional, um grande som. Agora a gente vai com um inglês de Stanmore Middlesex. Ele é vocalista, compositor e ator. Ele ganhou fama em 1970 como membro da banda de punk rock chamada Generation X. E depois ele embarcou em uma carreira solo, quando ficou conhecido internacionalmente e foi um dos líderes da Second British Invasion nos Estados Unidos, conduzida pela MTV. São 8 álbuns de estúdio na carreira solo, e essa vem do segundo álbum do mesmo nome da música, lançado em 83. Uma parceria com o fantástico guitarrista, vocês vão ver essa performance desse guitarrista chamado Steve Stevens, que tem acompanhado a carreira solo desse cara desde o início. A gente vai ouvir então uma versão diferente de Rebel Yell com Billy Idol. Last night a little dancer, she came a-dancing to my door. Last night that little angel, she came pumping on my floor. She said, come on baby, you got a license for love. And if it expires, I pray help from above. Because in the midnight hour, she cut more. Set you free and brought you to me, babe. What to set you free and leave you here by me? Because in a midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel, yeah, more, more, more. In a midnight hour, babe. Go at this 7-Eleven. Yes, you're out all night to the laissez-faire. But just so long as you don't fuck up my hair. Billy Idol com Rebel Yell acústico, versão diferente aí, né? Que a gente não tá acostumado a ouvir de Billy Idol, mas um grande som, valeu. Isso aí. Agora a gente vai com uma banda de funk rock formada em 83 em Los Angeles. O estilo musical consiste de rock com ênfase no funk, assim como punk rock e o rock psicodélico. E quando eles tocam ao vivo, eles incorporam elementos de jam band, devido a muitas improvisações durante os shows. Foram indicados para 16 Grammys e venceram 6 deles. Essa vem do álbum Blood Sugar Sex Magic de 91 e foi gravada especialmente para ajudar os desabrigados do furacão Katrina em 2005. A gente vai curtir então Red Hot Chili Peppers com Under the Bridge. I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through her hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when day. I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. Yeah, oh, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. Hard to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loved it. Lonely as I am, together we cry. Aí, grande versão acústica de Under the Bridge com Red Hot Chili Peppers. Como eu falei no começo, ela foi gravada para ajudar os desabrigados do furacão Katrina em 2005. Muito bom, vamos lá. Eu queria convidar vocês para acessar o site Big Rock and Roll, que é nosso parceiro aqui da Neo Rock Zone. O site Big Rock and Roll fica em www.bigrockandroll.com e lá você vai encontrar notícias sobre o rock, promoções, resenhas de shows. Já tive a oportunidade de fazer uma resenha de shows para eles. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. E, além disso, no site você encontra a Rádio Big Rock and Roll, que fica online 24 horas por dia e toca clássicos do rock, rocks mais novos também, mas mais ou menos o que a gente toca aqui na Neo Rock Zone. Então acessem lá e curtam o site www.bigrockandroll.com. Valeu? É isso aí. E agora a gente vai curtir um som. A gente vai curtir um som de uma banda de Middlesbrough, na Inglaterra, que foi formada em 78. Quando se fala em acústico, também acho obrigatório colocar esse trabalho deles, que foi gravado em 97. O álbum foi gravado nos estúdios da EMI no Japão, para um pequeno público, e apresenta apenas vocais e o violão de Adrian Vandenberg. A gente vai curtir então os vocais inesquecíveis de David Coverdale, Whitesnake, com Here I Go Again, acústico. Hey. Oh, I know where I've been. Been hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. But here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Well, Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Just another heart in need of rescue, waiting on love's sweet charity. And I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. But here I go again. Here I go again. Here I go again. Here I go again. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. And here I go. Here I go again. Here I go again. Yeah. Aí uma grande versão de Here I Go Again, com David Coverdale nos vocais e Adrian Vandenberg só no violão, mais nada. Esse é o acústico Neo Rock Zone. São 8 horas e 54 minutos. E antes de fazer a última música, a gente vai fazer uma... Só mostrar aqui para quem não conhece ainda, dar uma olhada como é que a gente faz o programa. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aí. Mostrar para vocês como é que a gente faz o programa aqui. A gente tem nossa mesa com microfone, tocamos as músicas aqui no nosso computador e vamos transmitindo via internet para vocês o programa, tanto pelo Facebook quanto pela rádio. Então não percam na rádio, porque o som é muito melhor que no Facebook. No Facebook você ouve só o fundinho da música, mas na rádio fica muito legal, o som fica alto mesmo. Valeu? Vamos lá para a última música da noite de hoje. Vamos conectar aqui o computador de novo. A fazer essa transição. É isso? Legal. Agora a gente vai ouvir um americano nascido na Califórnia. Ele também é conhecido como The Red Rocker. Ele ganhou fama nos anos 70 como vocalista da banda Montrose. Depois saiu em carreira solo e emplacou alguns hits. Mas seu período mais conhecido é como vocalista do Van Halen, na sua segunda formação. Hoje ele é vocalista das bandas Chickenfoot e The Circle. A de hoje vem do álbum solo I Never Said Goodbye, de 87, e foi tocada na turnê de maior sucesso do Van Halen, chamada Right Here, Right Now Tour, de 93. A gente vai então para fechar a noite de hoje com Sammy Hagar, Eagles Fly. On fire in the sky, I feel my heart pounding my chest. I heard an eagle cry. Hey! I watch an eagle rise above the trees, project myself into what it sees. So take me away. Sail through the sky. I've always wished I could fly. A simple life of a bird on the wing. Oh Lord, I could sing. Take me away. We'll be right back. som de Sammy Hagar, Eagles Fly, para fechar a noite de hoje aqui na Neo Rock Zone. Um grande programa. O programa acústico é muito legal de fazer, músicas diferentes, quer dizer, as mesmas músicas, mas com versões diferentes. Então queria agradecer a todo mundo que ouviu aí hoje, que assistiu a nossa live, que está ligado aí. O Birigui, que está sempre ligado lá do futuro na Austrália. Queria agradecer a todo mundo e estaremos de volta a qualquer momento na próxima ou na outra semana. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Muito obrigado. Bom final de semana para todos. Neo Rock Zone, your online radio station. Nation.